Jovens de Diversão, começando a sua 271ª edição para falar sobre o jogo mais motoqueiro do mundo, sem nenhum motoqueiro aqui. Full Throttle. Cara, você saberia se eu fosse motoqueiro? Essa é a pergunta. Saberia, porque você ganhou uma scooter uma vez e vendeu. Se você fosse um autêntico motoqueiro. Mas até aí, isso é uma coisa tudo de motoqueiro. De um motoqueiro que se presta de uma scooter, cara. Mas você... Tudo pra ser um motoqueiro, senhor Eternidade. Mas acho que em algum momento você não resolveu trilhar o caminho. Eu tenho genes de motoqueiro. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E nessa semana aqui com a gente tem Elapis. Asfalto e encrenca. O Senhor da Eternidade. Oba. E o Daigo? Porra, caso falar a frase que eu queria falar, merda. Agora pensar em alguma coisa do tipo... agora eu não lembro a musiquinha do velho, não. Minivans. Minivans. Marquêmio. Ele quer construir minivans, Ben. Minivans. Cara, bora redublar esse jogo com a voz do Lápis. Bora, eu dublo todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Segundo o bode, o Infamous 2 em português. Não, segundo o bode, o Infamous 2 em português é todo dublado por mim. Até as mulheres. Não, e a gente fica modulando a voz dele que nem a sua voz tá modulada, cara. Ah, pode ser. Não, porque olha só. Mas tô pra equilibrar. Não, mas olha só, tem duas mulheres no jogo. E a Suzy tem uma voz de homem. Então é só. Tem aquela. Peraí, quem é a Suzy? A gordinha, chefe dos Vultures. Não, ela é dublada por um. Não, tem várias mulheres no Vultures. Sim, mas eu não falo. Sou irrelevante nesse sentido. Aquela fotógrafa. Ah, é verdade. Mas ela é meio voz de homem também, né? É só uma voz irritante. Eu tirei minhas fotos, cara. Mas aí eles bateram. É o sotaque de Jesse dela. Pode crer, ela tem essa fotógrafa. Ela é Georgie. Ela é. E nessa semana é sexo, drogas e rock and roll. Só que não tem sexo. Nenhuma das três coisas, né? Não, tem rock and roll. Rock and roll no jogo. Tem drogas. Participar de uma gangue de motoqueiros, seja lá que isso serve, bolados que precisam de dinheiro, mas não vão se corromper. Vamos lutar contra o império de minivan pra conseguir fazer o que mesmo? Expor esquema de corrupção dentro da Corley Motor. Minivans. Tudo isso muito mais depois de menos. Minivans. Meu Deus, minivans. O velho tinha falado, mas eu não acreditei. Você pula do programa, sim, pois esses são os e-mails do Batman, só que no seu programa eu gosto de Cargo. Em minha defesa, eu já falei pro Pivoto colocar no final do programa e o bode concorda comigo. Peraí, como é que é o negócio? Eu achava que ele pulava o resto e ouvia só os e-mails. Alguns talvez façam isso, mas o que eu ouço de reclamações é que nós somos um empecilho para que o programa seja escutado. Calma, quem foi o corno que falou isso? Eu recebi e-mail sobre isso. Você recebeu e-mail privado sobre isso? Sim. E anônimo? É estranho. Anônimos e privados. Eu tô achando que é o pivoto brincando com a minha cabeça. Você podia ter dado a seguinte resposta: vá tomar no cu. Alguns teve isso porque um dos meninos foi meio mal educado, mas eu não sei se isso é o pivoto brincando comigo. Dificilmente. O pivoto está fazendo jogos mentais. Enfim, vamos. Mas enfim, eu sou o Daigo, este é o Senhor da Eternidade. Há controvérsias. Na verdade, eu sou o Daigo. Sim. Oh, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu nessa sexta-feira muito louca? Cara, eu acordei muito cedo. Aí eu vi o Daigo. Quanto ranço, quanto ódio. Não seja assim. Ser assim é muito ruim, confia em mim. Eu acredito. Mas enfim, vamos ao primeiro e-mail, que é do Perato Manolo. E aí, baixo frente suckers, deve ser... It's me, Prato Manolo. It's me, Prato Manolo. Supernave mãe de combate interplanetário da Igreão e senhor da canceridade. Como estão? Canceridade, idade do câncer. Sim. Alguns diriam que é 33. Eu estou sem câncer. Quer dizer, eu não sei dizer, eu não saberia. Né? Eu acho que estou sem câncer. É, sempre achamos. Espero que muito bem, assim como seus organismos. O meu organismo está bem, obrigado. Como você sabe sobre o meu organismo? Mas, enfim. O dele eu não sei, mas o meu eu fiz check-up e ultimamente estou bem. É, quando você começou a ficar velho, você começou a fazer o check-up, né? Tá certo. É, eu sempre fiz, desde os 12, uma vez por ano. Sério? Um grandão, assim, olha tudo. Que viadão. Porra, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É verdade. Bom, sobre o cast sobre o Kirby, eu não tenho muito o que comentar, pois joguei muito pouco como ninja inimigo. Mesmo disse, pena que eu não joguei na época, principalmente o do N64. Com certeza teria curtido e aproveitado bem mais. É isso, continue no panteão da esfera de pés. Como assim esfera de pés? O que é uma esfera de pés? Podosfera, cuzão. Ah tá, porra, o cara faz uma enjeitada sensacional e você não compreende. É triste. Não, não peguei, porra. Tá muito cedo pra entender latim. Isso é verdade, isso é verdade. Não, latim inverso ainda. Sim, inverso do latim. Cães e gatos vivendo juntos. Aí é a cadeira sentando em mim. Dos melhores podcasts. Abraço a todos. Agora vamos ao próximo. Cara, não sei se eu não consegui ler, eu tô muito desconcertado. Falaram que os nossos e-mails são chatos e eles pulam. É, eu vou quebrar teu galho, manda ver. Enfim, não, tô zoando, vambora. O Black Striker diz: fala aí, seus funkeiros malditos. Depois de um longo e tenebroso inverno, quem você fala é Black Striker. Pra quem são esses caras novos, assim, ou eles sempre estiveram ali, eu nunca reparei dentro deles. Não, Black Striker já mandou alguns, poucos, porém. Tá, mande mais. Mande nudes. O feliz ganhador do Infamous no PS3. Ah, tá, eu lembro desse cara. Sorteado pelo Legion mil anos atrás. Porra, resolvi escrever para confirmar aos senhores nossa longa consistência e amizade. Já que todas as semanas venho a esta casa chamada NFS, tomo meu lugar no sofá e, apesar de nada comentar, ouço por horas a fio papos translocados, inúmeros devaneios, alguns tópicos aos quais não dou a mínima foda, e por que não, bobagens infinitas que jorram das bocas dos senhores. Se isso não é ser amigo, não sei o que é. Se isso é ser amigo e ser fiel, essa é a verdade. Mas ainda assim eu diria pra você rever seus conceitos, você ouve coisas que você não tem interesse. Aqueles amigos que sentam no bar assim e não falam nada, tá ligado? E aí você fica meio preocupado com ele, tá ligado? Aí você, tipo, porra, depois que vocês estão saindo do bar, você chama o cara pro canto e fala: pô, cara, tu tá bem, cara? Tu se divertiu? Ele: pô, cara, pô, tô maneiro. Você está no grupo de risco. É um arquétipo de pessoas que chama voyeur. Caralho. O cara não gosta de participar. Ele gosta de assistir e se masturbar. Mas tudo bem. É um voyeurzinho, é isso que é. Eu acho que o que ele quis dizer quando ele falou que ele ouve a tópicos que não dá a mínima é que qualquer coisa que a gente fala é divertido, mesmo que ele não dê a mínima. Eu espero que sim. Ou ele pode ser doente só também, mas tudo bem também tá valendo. Essa parte. Enfim, foda-se Final Fantasy XV, foda-se RPGs, GURPS e seus sistemas de dados, foda-se os jogos que morreram, foda-se os hacks dos jogos aguardados. Foda-se a transmídia e foda-se as mecânicas e gêneros de jogos. Bom, foda-se tudo isso também. Enfim, beleza, hein? Um forte abraço a todos vocês, meus grandes amigos. Um forte abraço pra você também e foda-se você também. Já fudeu, foi tudo. É isso. Puta que eu pariu. Cada vez os eventos estão curtos hoje, isso me faz feliz. Muitos e curtos. Não é? Mas eu poderia ser mais, mas pelo menos estão curtos. Tá curtinho, tá no tamanho correto. Bom, se vocês querem que a gente pule os e-mails, escrevam e-mails curtos. É isso aí. O Jean Satan. Olá, senhores representantes do ódio e de toda a maldade deste planeta. Eu prefiro o termo iniquidade. Gostaria que, de forma não muito elaborada e completamente gratuita, mandasse meu chefe ir tomar no meio do olho do cu dele. Obrigado. Cara, você não conhece o teu chefe, ele pode ser mal brother, você que é escroto. Tem isso também, mas já que você quer que nós manda no cu, nós manda tomar no cu, ó, pera aí. Você vai tomar na berimbela do contrapino, da contrassenha, do rotado do cu. Até que seu latim tá fortalecido. Tipo isso. Ou então vai tomar na cercania do passo da praça do centro do seu cu. Entendi. É um cu com muita lateralidade. É um cu abrangente, vamos dizer assim. Porra, beleza. Acho que foi isso. PS, pode me chamar de Satã. Não, seu nome é Jean Satã e é assim que vai ser. Sim, isso não tem toda graça. Diego Farias, o da voz é aquele cara que mandou mensagem de voz pra gente, manda certa vez. Mandou e manda, eu tô com uma dele guardada. Não se preocupe, filho, vamos tocá-la. Olá, como vão vocês? Muito bem, graças a Deus. Espero que bem, sim, você acertou. Apesar de não ter acordado cedo numa sexta-feira. Aqui, bom, se bem que todo mundo acorda cedo numa sexta-feira, eu tenho esse privilégio que eu não tive. Aqui quem nos escreve é o Diego Selic. Isso, a gente já dá link nesse cuzão? Acho que não. Como ele é o cara da voz, a gente nunca colocou muita coisa nele. Tá bom, o cara da voz. O primeiro jogo da Bolota Rosa que tive conhecimento foi o de Superstar para Super Nintendo. mas apenas por revistas, pois nunca encontrei jogadores por aqui. Estranho, mas tudo bem. Já que o que mais rolava na internet foi Superstar Soccer, Mario Kart e Mortal Kombat 2. Escolha o time frame. Não, sério, olha o time frame. Enfim. Ah, cara! Só fui jogar Nightmare Dream Land para o Game Boy Advance e gostei muito do estilo do jogo. E depois dele foram Epic Yarn. Epic Yarn é porque é do GameCube, esse merda? Ou do Game Não, Game ele é do Wii, cara. É do Wii? É do Wii. Eu lembro do gráfico, que é tipo, parece costurado, caralho. É, feito de lã. E Return to Dreamland para Wii, Rainbow Curse, jogo horrível, para Wii U, GT3DS, Triple Deluxe e Planet Robobot. Planet Robobot, ele é bem recente. É bom? Porra, pra caralho. Kirby pilotando um mecha e batendo nos outros. Pô, isso é foda. No mais, é isso. Abraço. Curso sim. Olha isso. Olha isso. Olha a perfeição sendo atingida. Né? Olha a corretice. Que beleza. E para fechar este programa, nós temos quem? Nós temos o Scanser! Não, eu não queimo a largada, Dag. Não é pra fechar o programa, é pra fechar o e-mail, só. Ah, por isso que eu tô falando, esse é o último e-mail de hoje. Ah, sim. Calma. Mas não é pra fechar o programa, o programa continua, o programa permanece, o programa é perene. Porra, perene, gosto muito do termo, perene. Olá, Baixo Frente Socadores, aqui é o Scanser. Sei que não se importam, não mesmo. Mas eu estive jogando Nier Automata e puta que eu pariu, que jogo bom. Eu só havia jogado. Eu também. Eu vou esperar ficar mais baratinho porque eu gastei muito esse mês. Só havia jogado Drakengard 3 e Nier dos jogos do Yoko Taro. E este homem é o meu Deus. Se algum dia for possível e se interessarem, falem do trabalho dele, pois seus jogos são brilhantes, na minha opinião, de merda. Para isso, mais pessoas terão que jogá-lo. Cara, eu só joguei o Nier, e eu tô querendo corrigir o fato de que eu não joguei o Automata, mas em breve corrigirei isso. Coisa da promoção, mas o fato é que Nier de fato é genial. Sim, Drakengard eu lembro de ter jogado o primeiro, mas não o segundo e nem o terceiro. O Nier eu joguei as duas versões. Bom trabalho. É, eu fiquei interessadão. É manifestamente diferente? Tipo, vale a pena eu jogar a versão japonesa que eu nunca joguei? É diferentão mesmo. Ah. É bem diferentão. E é esquisito. Esquisito. E é foda que o Yoko Taro outro dia no Twitter falou que se ele fosse obrigado a criar o jogo só com o véio, o cara da versão de. O Maia, né? De Xbox, é, jogar com ele, ele ia ficar muito puto, ia ficar procrastinando. Não, mentira, não é o nome dele, é Vice, É Vice, na Era o Mundo, se não me engano. É, eu consigo. Aí ele falou que se ele tivesse que criar o jogo só com o velho, ele ia ficar meio bolado e não ia terminar o jogo nunca, ele ia ficar só procrastinando. Justo. Ele é desses. Faz todo sentido. By the way, gostaria de mencionar que o Iwata foi bastante importante no desenvolvimento do primeiro Kirby, pois não só o programou junto com o Sakurai, como ele também teve decisões importantíssimas que hoje são base para qualquer jogo da franquia, como a sua acessibilidade e simplicidade. Isso é justo dizer. E olha que é interessante você ver que o cara saiu do posto dele na Nintendo de fodão pra ir programar dentro da HAL Laboratory, veja bem. Deve ter dado alguma merda, ou então ele gostava muito do jogo e falou, caralho, preciso fazer esse jogo. É, talvez ele tenha se interessado, tipo, se ele viu assim, caralho, eu acho que eu preciso fazer este jogo. Sim. Eu preciso ser um programador novamente. Então ele só tava afim de flexionar os músculos, vai saber. Pode ser. Eu acho isso interessante porque isso não só foi importante para o Kirby, como também refletiu em geral no trabalho do Iwata. Vide o Wii. Pode ser. Acessibilidade e simplicidade no Wii? É. Com simplicidade eu vejo. Não, simplicidade eu vejo. Acessibilidade nem tanto. É, por exemplo, se eu não tivesse braço, eu não consigo jogar o Wii. Não, nem isso, pô. Tem gente que não tem vontade nenhuma de ficar chacoalhando coisas. É, pois é. Cara, não bate nem punheta, vai chacoalhar coisas. Que horror, cara. Eu não tenho a menor necessidade de ficar chacoalhando essa porra, cara. Eu detesto essas merdas. Que isso. Tá legal. O e-mail foi só isso mesmo. Só queria mandar esta trivia e demonstrar o meu amor pelo podcast, já que andam pedindo e-mails. Sempre pedindo, sempre mais. Isto é tudo por enquanto. Talvez eu tenha algo mais a dizer na próxima. Boa semana a todos, ganhem dinheiros e que Baphomet cuide de vocês. Belial. Belial, Baphomet, Pazuzu. Pazuzu. É, a moral da semana é estudem demonologia. Leiam o livro de São Cipriano. É, façam isso. E magia em geral. Sim, mexam com magia negra. Essas porra, façam magia. Eita, não é Aleister Crowley, por que não? Mas que é isso, vai fazer umas macumba ali, porque logo mais ter mais e galo preto de macumba com farofa pronta aí, ó. Eita. Uma das coisas que a gente tem que dar o braço a torcer é que o roteiro do jogo, por mais simplista que ele é completamente irado. Cara, é um filme de 1995 estrelando Sylvester Stallone como um motoqueiro, aquela mulher que faz Velocidade Máxima 1, que faz o filme do Stallone também, o Demolidor. Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Sandra Bullock? A Sandra Bullock como, nossa, uma mecânica. E sei lá. Não, calma, não tem nada a ver com a Sandra Bullock. Ah, mas eu tô fazendo a escalação agora. Não dá pra ser mais anos 90 do que isso, senhor. Isso, pô. Sylvester Stallone e Sandra Bullock. Vai colocar quem? A Daryl Hannah? Caralho, ela já tava velha aí. Faz a Sarah Connor. Ah, ok. Linda Hamilton. Linda Hamilton. Não, aquela mulher que eu acho uma gracinha. Winona Ryder. Winona Ryder, exatamente. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver daria uma boa. Sigourney Weaver seria uma boa Suzy. Nu? Em 95. Ela só não ia ser gorda, né? Sim, mas adaptou. Não, adaptou. Meus amigos, estamos falando da era dourada dos Adventure Games. LucasArts, Tim Schafer e todos esses jogos... Oi? Ele vomitou. E todos esses jogos clássicos dos anos 90 em que a gente ficava perdidaço sem saber o que fazer. Por quê? Além de não saber inglês, o nível de poser era meio escroto pra gente na época. Mas... existiam os nossos amigos mais velhos que sabiam o que fazer, e existiam as revistas de videogame que poderiam nos mostrar o caminho para a vitória. Ah, cara, na época eu não era o senhor do inglês, mas eu sabia bastante como virar. Esse jogo não era traduzido na época? Não tinha tradução no Brasoft? Eu acho que teve tradução. Meu não era. Não, mas eu acho que teve tradução só em legenda. Sim, legenda, sim. Mas eu nunca encostei nessa versão traduzida. É, eu também não. Entendi, vocês usavam aquela versão 300 disquetes, né? Não, 95. Era um CD esse já, cara. Era 95 já, na verdade, verdade. É, já tinha CD já. Porque assim, eu fui jogar Full Throttle, o jogo já tinha 10 anos, foi quando teve um dos hiatos do BFS. E aí eu peguei assim, jogos que zera rápido. Fiz uma lista e fui consumindo a lista. E aí eu jogava Metal Gear Solid e joguei Full Throttle na mesma época, só que assim... Peraí, Metal Gear Solid é jogos que zera rápido? Não, eu tava jogando no console Metal Gear 5 ou Far Cry, sei lá o que eu joguei aquele ano. E aí eu fiz uma listinha de jogos que zeravam em menos de 10 horas, e aí eu fui procurando e eu descobri que Full Throttle era em 2 horas. Mas Full Throttle você só zera em 2 horas se você tiver walkthrough. Dá pra você sentar e zerar, entendeu? Uhum. Tá, dá pra sentar e zerar. É, Full Throttle ele tem em média 6 horas. As pessoas levam em média 6 horas pra terminar ele. Só que é um jogo, assim como todo Adventure Game, se você souber exatamente o que você precisa fazer o tempo todo, você faz ele muito rápido. Day of the Tentacle eu mato em 1 hora, se você me der aqui na minha mão. Day of the Tentacle tem um monte de puzzle insano. Uhum. Então não tem tantos. Full Throttle, ele recebeu muitas críticas na época por ser um jogo muito mais fácil que os outros e muito mais curto. Eu não sei se ele é mais curto, porque é mais fácil. Não sei se ele é mais fácil, porque ele é mais curto. Não sei se é seu dilema Tostines. Mas as é pessoas... Ele é feito pra ser um jogo de... um filme de ação, né, cara? Um filme de ação anos 80, que tem... inclusive maior do que deveria ser, né? Porque era pra ser de 1h30. E se você for correndo e souber tudo que tem que fazer, você faz em 2 horas. E sendo um filme de ação, ele tem a metragem de um filme de ação perfeito. Tem um início, um meio, um fim. Pessoas que desenvolvem laços pelas outras de uma velocidade muito tremenda, como um filme de ação tem que ser. Tipo, claro. o velho era meu amigo, cara. Eu tô meio com você. Você conhece a mulher da sua vida em meia hora. Sim, e depois abandona. É essa parada. Não, fora o velho e o protagonista. Pera, o velho não é o líder da gangue lá, o ex-líder, né? Não, esse é o padre. Não, o padre Torque. Padre Torque. Ah, o padre Torque. Então, o velho é o Corley. Ah, o Corley, porra. O Corley ele conhece há um tempão, fica subentendido. Fica subentendido? Eu não entendi isso, não. É, porque o velho é o único. O cara que ainda fabrica moto, então todo mundo conhece ele. Não, todo mundo conhece ele. É, mas assim, é tipo eu, sei lá, eu conheci o Steve Jobs. Ah, porra, conheço o Steve Jobs, ele é o cara que fabrica PC. Beleza? Mas assim, vice-versa não, entendeu? Não, mas dá a entender que ele é um cara ativo na comunidade dos motoqueiros do jogo. Entendi. Gente, me ajuda aqui. Tipo, ele é o dono da Harley, imagina ele se... Ele é o dono da Harley, é. Imagina se o dono da Harley morre, todos os motoqueiros vão ficar bolados. Mas me ajuda aqui. Padre Torque é alguma coisa especial? Cara, eu acho que Padre Torque vocês tiraram do cu, porque o nome dele é Father Torque. É um bicho. Mas tem uma banda chamada Banda Padre Torque. Caralho. Eles são de metal, que eu tô vendo aqui. Tem que esconder a banda, né? Pode ser baseado no Torque. Banda Apucaranense. Lado B. Banda o quê? Lado B das maiores bandas de hard rock da década, pode ser. Ou talvez, talvez essa porra seja uma referência a alguma outra porra, não sei. Será que ele é father de pai? Pai Torque? Que ele era o pai da galera? Cara, eu sempre achei que fosse pai Torque. Pode ser. Ah, pra mim ser. É padre. Você não, ele, dá, ele faz a eulogia no. É, não, ele até faz o funeral, é. Ele faz o funeral do Corley. Sim. Então pra mim é padre, cara. Ele é muito igual ao mas, Ben. Mas olha só, qual é dessa. É, deve ser o. Você demora o pai do Ben. Por isso que é, pai Torque. Ou é muito irado, porque assim, o Ben. Ele é ex-padre. Aquela barba meio mal feita, né? Não tem barba, mas tem aquele espaço da barba ali. Já o Padre Torque, ele tem cabelo e barba como uma coisa só, ele é quase o Rolo. Isso é o Akuma do Street Fighter V. Se você pensar, a skin dele é igual a do Ben. É tipo a mesma roupa. Só que com cabelos, é verdade, pode ter. Ele é bem velho. Uma das coisas que me surpreendeu muito na época é justamente o fato de você ter jogos adventure games que eles são zero focados em ação. Sendo que Full Throttle, ele tenta introduzir uma ação meio que mais ou menos, mas ele introduz uma ação ali que você tem, tipo, andando, você anda de moto, você dirige moto, você dá porrada em cima da moto, você escolhe caminhos baseados nos caras que você matou dirigindo moto e por aí vai. É uma coisa que eu não sei se adicionou tanto assim, mas certamente foi diferente. Cara, era maneiro. E não tinha nenhum outro jogo parecido com essa parada, eu acho. Assim, eu lembro muito de Indiana Jones e a Última Cruzada, que foi o primeiro jogo de adventure que eu joguei, tinha uns momentos que você lutava. E era uma luta muito ruim, que você ia com o mouse e escolhesse se queria dar um soco na cabeça. Fate of Atlantis também tinha isso. Era, tipo, clicar com o mouse que deu um retardado e dar soco. Naquele da máquina também. Como é que chama? Inferno Machine? Pode ser. Ah, eu não sei. Mas Full Throttle ficou muito famoso não só por isso, mas ficou muito famoso pela sua temática motoqueiro. Qual é a cronologia da LucasArts na época? O Tentacle é antes dele, com certeza. Manic Mansion primeiro, né? Anos 80 ainda, inclusive, né? Ah. Nem anos 90 ainda, né? Depois não, é o... Não, não quer. Não, não sim, é o final, no finalzinho. Não sim. Eu não falei, na real, você tirou do cu que eu entendi, falei. Entendi, é possível. Depois é o... Acho que é Maniac Mansion, depois é Monkey Island. Não. Não, Monkey Island é antes? Tem Indiana Jones e a Última Cruzada é 80. Ó, eu sei que Maniac Mansion é 87. O Last Crusade é 89 do Indiana Jones. Tem Monkey Island nesse meio, sim. Monkey Island é 90. Okay. Aí vem Monkey Island. Não sei. Deixa eu procurar uma lista aqui, é mais fácil. É, abre a Wikipedia aí em inglês aí, olha. É. List of Games by LucasArts. List of LucasArts Games. Pronto, achei aqui, ó. Pô, podia estar na ordem de data, né? Aqui, pronto. Ball Blazer, Fractalus, Eidolon, Habitat, blá, blá, blá, blá, blá. Cadê? Caralho, Ball Blazer, séculos que eu não ouço falar aqui, disso. Aqui, ó, Maniac Mansion 87. Eu não sei se os outros antes disso são relevantes, então defequei. Aí é o Indiana Jones, Last Crusade. Uh-huh. Aí vem Loom. Caraca, Loom. Loom é irado. Aí vem Monkey Island, Monkey Island 2. Aí vem o Fate of Atlantis. Uh-huh. Aí vem o Day of the Tentacle, o Sam & Max. Ok. Oh, Sam & Max. E aí tem aqueles joguinhos de Star Wars ainda, blá blá blá. Aí vem o The Dig. Uh-huh. E aí no caralho, The Dig é antes de Full Throttle ainda? É no mesmo ano. Os dois são lançados no mesmo ano. Tá, e aí o Full Throttle. Beleza. Tá, então já tinha uns 6, 7 jogos, né, nesse esquema, né? Vou te falar que o Full Throttle foi o último grande jogo de... Point and Click, né? Point and Click que eu joguei, que eu me amarrei. Os outros aqui foi mais The Curse of Monkey Island, que eu não joguei. Foi o último que eu joguei mesmo. Green Fandango eu não joguei. Uhum. Sim, todo mundo fala bem de Green Fandango, mas eu nunca joguei. É, Green Fandango é acho que é o último desses que ainda tem uma relevância boa avaliação, histórica. Né? É, uma relevância histórica. Né? Estranho Mundo de Jack, videogame. Parecidão. É, sim, ok. Que já saiu remasterizado também, né? Foi o primeiro desses, inclusive, que saiu remasterizado, não foi? O Green Fandango? Teve Tentáculo e Mansão já. O Day of the Tentacle teve remastered, inclusive saiu na PS Plus aí. Quem pegou, pegou. Então, pegou. Então, na real, só faltava o Full Throttle mesmo, né? Não, agora falta The Dig, né? Ah, ok. The Dig? Como a gente já discutiu no episódio de Point and Click, daria um ótimo filme, era para ser um filme, mas resolveram fazer um jogo. Me diga agora com essas tecnologias do futuro, que o futuro é agora, a gente podia fazer um filme. A gente podia fazer um filme. O Jabuti podia fazer um filme. Pode crer. Aí, o Pivoto. Na edição, quando ele fala esse negócio do futuro é agora, põe uma musiquinha da SNK junto. É, o futuro é agora. É, não, o Dick tem cara de... Bem cara de filme mesmo. É o Quarteto Fantástico, inclusive, né? No filme. No jogo. Senhor Eternidade, vamos fazer um exercício novo que eu quero começar aqui no Baixo Frente Sul. Um exercício novo, cara. Um exercício novo. Ao invés de você fazer... Sempre eu começo exercícios novos. Vamos fazer um exercício novo aqui. Em vez de você fazer a sinopse do jogo cagado, assim como a gente sempre faz, vamos criar um cenário pra você explicar. O cenário é: eu sou uma mulherzinha muito gostosa, muito linda, maravilhosa, gente boa, que você tá conhecendo, você quer impressionar, e você quer falar sobre um dos seus jogos preferidos. Que você, é calma, peraí, você pegaria o 998 pra encontrar. Nossa, caralho. Então, vambora. Tô parado. Oi, senhor da eternidade, tudo bem? E aí, gatinha? Cara, isso é complexo. Eu não consigo, eu não tenho um poder de imersão tão forte pra eu conseguir imaginar essa situação, entendeu? Isso, ele tá vendo o Onis inimigo chegando nele. É, eu tô pensando que é tipo o Onis inimigo com a cara de viado imitando uma bicha. Uma peruca. Com a roupa da bonequinha do Street Fighter lá, que lá se joga. Doutor, ele tá fichona. Isso, é a cara de biquíni. Fala com a parede mesmo. Explica. Explica pra tua mãe, fala assim, mãe, tem um jogo muito irado. Chama tua mãe aí. Chama ela, faz isso, chama tua mãe. Ela não tá, ela viajou, se fudeu. Ah, porra. Explica, ah, mandei. É, graças a Deus. Mandei uma foto aí, ó. Explica pra ela aí. Abre a foto aí e explica. Melhorou. Cara, assim, eu não sei bem explicar o porquê que o Control tá um jogo tão foda. Porque... Ah, a mulher já não gostou mais, a mulher já não quer papo. Já foi embora. Porque ele meio que marcou minha infância de uma forma inexplicável. Sabe, tipo, aquelas coisas que você que era bom pra caralho na sua infância e continua sendo bom eternamente e você não sabe por quê. Você é um bosta. Sim, sei. Mas, assim, primeiro que o plot da história é muito bem construído. É tipo, tá, tudo bem, é uma história de conspiração clássica de você culpar uma pessoa por outra. Pessoa que nem aquele filme do Samuel Jackson, tá ligado? Qual deles? Caralho, é o negociador. Shaft. Parada assim. É o que é com Kevin Spacey. É o Samuel Jackson. Então é o negociador mesmo. É do caralho esse filme. Enfim, é basicamente o plot de negociador, só que o Samuel Jackson é um cara branco e motoqueiro. E, cara, é um daqueles jogos que você sente empatia instantânea pelos personagens. Assim. Começa com aquela cena do Corley falando merda com o Ben no bar. E você já olha pro velhinho e fala: caralho, esse velhinho é irado. Aí tem aquela cena foda que começa do que eles estão na limusine e as motos passam por cima do foda-se. Limusine voadora. Porque ele é inconsequente do caralho, a porra do Ben, que estraga a porra da limusine. Destrói a figurinha. Destrói a figurinha do capô da limusine do dono da empresa que faz as motos que ele gosta. Não, mas aí o velhinho ele baixa o vidro e fala: se amarra. Caralho, os malucos são muito irados! Com esses motoqueiros eu queria andar. Porque o velhinho é filho da puta inconsequente igual eles. O único cara que é sensato nessa porra é o Ripperger, na verdade, se você pensar. A história é não, ele tá assassinado porque quer. Ele só faz o que ele tem que fazer pra ele faz o pior, mas é necessário pra consertar o mundo, porque só tem um motoqueiro filho da puta, vagabundo, não quer saber de nada e ele quer que as pessoas dirijam minivans e vão ao trabalho como uma pessoa decente, entendeu? E, enfim, e aí você já de cara, tipo, tipo, dá 5 minutos de porrada com os personagens e você já tá meio que cativado pela história, sacou? E uma parada que eu nunca tinha percebido na época, e eu tava percebendo agora, olhando os screenshots, é que, cara, esse jogo é bonito pra caralho. Tipo, a moto é meio cagada, que tem um jogo assim meio de gráfico pré-renderizado, tá ligado? 3D pré-renderizado. Tem. Só que os cenários, cara, é um absurdo de mas, bonito. Então, é uma época... O cenário, ele é pré-renderizado, né? Mas é uma época em que a gente tava começando a inserir o 3D, botar as coisas 3D. 3D que eu digo é CGI, né? E você fazendo o CGI dentro do jogo, misturando com o 2D. Esse é um filme, esse é um jogo meio 2D, meio 3D. Você tem momentos que é o desenho animado em cima de uma moto 3D, dando 360. É, e aquele cenário correndo, né? Que a moto tá parada e o cenário que corre, né? Isso. Na animação, e aí fica meio estranho. Até no remasterizado ficou meio esquisito isso. O remasterizado eu não joguei, mas eu vi no YouTube. Cara, eu vi umas imagens do... Eu achava que eles iam só botar um filtro escroto e eu dar por isso mesmo. Mas parece que tem várias paradas que eles redesenharam mesmo. Não, fizeram sim, tudo. Sim. Não, tá tudo tipo, refeito. Tipo, o cenário da mina, por exemplo, que tá bem meio sombrio agora. Redesenharam tudo? Não, desenharam assim, é fiel, tanto que tem um botão que é volte pro gráfico original e não, fica. Assim, desenharam por cima, obviamente. Desenharam por cima, sim, mas assim, não, redesenharam mas tudo. E tem alguns. Por exemplo, a loja da Maureen, que o Dago tá falando, é mais detalhada, assim. Mas é tudo refeito. Igual o Wonder Boy agora que saiu, tá tudo refeitão. O Day of the Tentacle foi assim também, cara. Peraí. O Wonder Boy, ele é literalmente um remake? O Wonder Boy, esse Dragon Strap, sim, é literalmente um remake. Tem um botão que você aperta e volta pro gráfico original. É o turno da Mônica e o Resgate. Eu achava que ele era, tipo, todo novo, sabe? Baseado no... Errou. Um remake, mas um remake... Não, é um remakezão. É o jogo de 86, todo de novo. Porque o gráfico é muito bonito e... É bonitão. O Trotto fala sobre uma gangue de motoqueiros que são os Polecats, os gatos do... Os gatos do pau! Os gatos do poste. Os gatos do poste. Polecats, que eles são uma gangue de motoqueiros. E com uma gangue de motoqueiros, eles fazem o que uma gangue de motoqueiros fazem, que eu não sei o que é. O que uma gangue de motoqueiro faz? Cara, geralmente gangue de motoqueiros fazem coisas fora da lei e brigam nos bares. Ou não, ou eles são aquela gangue de motoqueiros que eu encontrei lá no Arizona, quando eu tava viajando, que eu achei que cara, era perto. Se era uma gangue de motoqueiros não, que não fazia nada ilegal e nem dava porrada em ninguém, eles são diferentes. Então, essa gangue de motoqueiros eram motoqueiros de Jesus. Todos eles usavam um crucifixo da Cruz de São Francisco. E a camiseta por baixo do colete estava escrito I ride for Jesus. Mas Polecast na real é um bicho, é tipo uma fuinha. É um bicho meio zoado, assim. Que eu não sei o nome em português. Não deve ter aqui, espera. Polecast, vamos lá, Google. Me ajude, Google. Ah, é um ferretezinho. É, não é fuinha é o nome disso? Que a gente chama aqui? Basicamente. Cara, parece muito um ferrete. Parece muito um ferrete. Sim, mas ferrete. Ah, é Doninha. Doninha é o nome desse bicho. Doninha, isso. Caralho, que merda. Qual é o nome da sua gangue de motoqueiros? Os Doninhas não são mercenários de aluguel. Cara, mas falar, esse bicho é irado. Esse bicho é irado. Um dia eu fui lá na feira de São Cristóvão e tinha uma gangue boladíssima de motoqueiros que eu tô tentando lembrar o nome. Era Butris alguma coisa. Não, a Butris é o concurso, cara. A Butris é um clássico. Não, mas é tipo, a Butris é o da Maureen. Isso. A Butris Voadores, a Butris da Estrada, sei lá, não lembro. Cara, tem a. Maluco, se o nome for a Butris Voadores, eu ia zoar muito, mano. Eu falei, cara, tu sabe tudo da Butris Voa, né? Eu sei, imbecil. Não, tem tipo Hell's Angels, que tem até no BR, que tem tudo que é lugar. Tem uma outra, uma gangue de moto famosa no Brasil, não tô lembrando o nome. Deve ser a Butris. Pyron, se não me engano, o Pyron era Hell's Angels, o caramba. É? Eu acho que tem que ter Harley pra entrar essas gigantes. Ah, tem Harley? Ah, entendi. Não sei se ele tem Harley. Não, quer dizer, não sei, eu acho que tem umas gigantes. Ele com certeza quer ter uma, não sei se ele tem. Ele gostaria de ter, se não é possível. Se ele já tem, eu não sei. Eu quero ter uma Harley no Cidade Moto, pô. Mas. É muito engraçado porque no começo do jogo você tá lá com o Ben tomando um skin, aí bolado assim no bar, aí chega o cara, o teu brother da gangue, e fala assim: aí, Ben, fudeu, tamo sem dinheiro. Aquele cara é muito extra, né? Aliás, a gangue do Ben é muito toda extra. Toda extra. Não, mas ele manda assim: amigo, se não pintar nada aí, tamo fudido. Aí ele fala: tô sentindo que vai pintar uma parada aí. E continua muito aberto o que a gangue faz. Eles fazem jobs que ninguém mais faz. Eles são criminals. Não, cara, não são, cara. Porque eles são mercenários motoqueiros. O cara chega lá pra contratar eles, pra descontar o velho, e ele fala: não, os doninhas não são mercenários que se vendem por doninhas. Se você quiser. Ele tá falando merda, porque, tipo, ele deve ser uma daquelas hipocrisias escrotas. Deve ser mais, tipo assim, a gente não trabalha pra ricaço escroto. Pode ser. Não, é tão filme de ação que começa com a típica narração do protagonista, né? Clássico de. Porque a primeira coisa que você vê é a voz do Ben falando, né? Quando eu lembro da Maureen, eu lembro daquele cheiro de asfalto. Foi a última coisa antes de apagar. E a primeira coisa que eu vi depois de acordar foi a cara dela, blá blá blá. Inclusive o Ben é um dos últimos personagens que você vê aparecer ao vivo no jogo, né? Primeiro você vê o Corley e o Ripberg, eles estão numa bela discussão dentro da limusine voadora. Aí o bonde passa com as motocas por cima deles. Depois tem a cena do bar. O que é interessante, porque ali você tá tendo uma discussão sobre conduzir um negócio e ter um negócio porque você ama. São os dois lados. Sim, O cara, ele ama o negócio dele porque ele gosta de motos, e quer vender motos, quer fazer mais motos. E o cara falou: cara, esse negócio de moto é insustentável. A gente vai falir se a gente manter esse negócio de moto. A gente tem que fazer coisas que dão dinheiro, que dá dinheiro. Minivans. Cara, aqui no Rio de Janeiro, esse cara ia ter sido... Os dois seriam gênios, cara. Porque aqui no Rio de Janeiro, minivans e motos dão dinheiro. É só tu vender pro público certo, mano. Fazer dogueiro. Isso. Abutres Nômades. Mas, esse que é o nome? Tu tava até agora procurando isso, né? Caralho, que otário. Não achei ainda na internet. Eu lembrei desse nome, mas eu botei Abutres Nômades e não apareceu nada. Entendi. Mas é um bom nome. As gangues não são facilmente encontradas assim, né, cuzão? É verdade, olha aí. Mas, cara, eu acho que um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Full Throttle foi aquela abertura. É muito boa. É uma parada que marca violentamente. Não, não só a música, mas a combinação, a música, a cena, é tudo bem feita. A conversa do Corley com o Rip Burger é tudo embolado. A temática é motoqueiro contra o capitalismo, sei lá. E cara, o jogo te dá a oportunidade de incorporar um motoqueiro e fazer motoquesices. Mais ou menos, né? Porque você subindo só se fode. É? Você começa a parada, mesmo te apaga e te coloca numa lixeira. Lata de lixo. Aí tu consegue sair dessa treta, aí dá uma zicada na tua moto que se fode todo. Mas vem cá, por que que te apagam? O que acontece? Chega o velhinho e fala, qual é? Bora me escoltar. Aí o Ben fala, tô de merda. Aí aparece o Rip Burger e fala, capote. Pau no cu. O Rip Burger te leva pra fora pra te dar uma bela tacada na cabeça, pra tirar o Ben da jogada, levar o resto da gangue, falar o Ben foi na frente, e poder abrir o caminho pra ele, poder matar o velho e incriminar a gangue, né? Esse que é o grande plano maligno dele. Malegno. Ele ainda consegue chegar primeiro. É, na verdade, tem uma hora que ele fica pra trás, né? Tem uma hora que ele encontra a gangue e a gangue fala, cara, o que estão atrás da gente? Tira da frente. Não, mas ele não ainda consegue a tempo de ver o velho tomando as porradas na cabeça e morrendo. Sim, sim. Saindo do banheiro. Né? Bêbado pra cacete. Provavelmente. De whisky. Cantando uma musiquinha muito escrota. Hamilton Camp dublava muito bem os bêbados. Cara, outra parada que eu acho que contribui muito pro sucesso do Toto é que ele tem, tipo, um cenário específico, tá ligado? Que é uma parada meio futurista, mas não muito. Mad Max. Tem um... Uma coisa com certeza pós-guerra. Não é bem Mad Max. É mais complexo do que isso, sei lá. Mas não sei se é bem pós-guerra, mas tem um lance de Mad Max, sim, de fazer aquelas tipo, a casa das gangues, né? Que é uma parada meio louca. Fai com umas pedras e loucura e tal. É um mundo meio estranho porque ele é futurístico. Mas tem um lance policial. O policial ele vem num carro voador muito louco. As motos têm um design todo bizarrasco. Mas você não vai em metrópolis. Você não frequenta lugares mega futurísticos, né? Você tá tipo. Cara, tem aquela cena da fábrica da Corley, né? É, não, porque você tá meio no meio do deserto, né, cara? Assim, tipo no. Sei lá, no Arizona. É, tá tipo no Arizona. Cara, se você. Sei lá, sai de Las Vegas de carro pra chegar no Grand Canyon, são 3 horas de carro. Você cruza, sai de Nevada, vai pra Arizona e são 3 horas de realmente nada. Só uma porra de um deserto e essas paradas, tipo aquele boteco no meio da esquina. Então assim, pra gente aqui é meio bizarro essa porra, mas os Estados Unidos é comum no meio oeste ali. Sim, mas tem umas paradas que são total Mad Max mesmo, tipo a base dos Vultures, a casa do Kingfish lá. É, a própria... É, os Kingfish, eles quando são derrotados em combate, eles explodem a moto, né, cara? É, pra não revelar a localização deles. Pra não revelar a localização deles, né? Você tem que usar a tábua pra pegar o óculos do cara. Você tem que pegar o óculos e a moto do cara pra ir na parada. Pô, essa cena é irada, caralho. Essa é muito maneira. Você tem que fazer o lance pra fazer o interligio lá. Não, esse jogo é maneiro. Por quê? Porque quando você usa qualquer arma pra derrotar o cara do Kingfish, ele sobrevive e ele explode a moto e se explode junto pra não te dar a localização da base dele. Só que o que não faz sentido é, você tem uma corrente com uma caveira na ponta cheia de espinho na caveira que tu pode enfiar na cabeça do cara e o cara não vai sobreviver, amigo. Não, pode não. Essa não alcança ele. Ah, não alcança? Eu acho que não enquanto a chave mata, de roda e a corrente não alcançam a serra elétrica. Ele morre. A serra elétrica ele morre e se explode. Ué, mas aí que tá. Ele explode quando ele morre? Não, ele meio que vai morrer e explode. Não me lembro agora como é que é. Não, quando você eu lembro. É assim, ele levanta meio torto, ele pega um trocinho, tipo um detonador e se explode. É na própria moto o detonador. Ele só aperta o botão e explode. É, ele só aperta o botãozinho, sim. Eu garanto que com uma serra elétrica eu consigo fazer o cara não levantar muito mais fácil do que um pedaço de pau. É que a serra elétrica atingia só no alto, era tipo um soco alto. E você não alcançava. O pedaço de pau é que você separa ele da moto dele, entendeu? Sim. impressionante. Ele até cai diferente mesmo. O Cave Fish era pra pegar a rampa, né, eu acho. Sim. E aí você tinha que pegar o turbo, que era com um dos Vultures lá. Você tinha que ser com a corrente, que ele ia ligar o turbo, você prendia a corrente nele e a moto vazava. É, você chega e pergunta pro cara, olha, isso aí é um motor de dois tempos? Com sim, um, é, tem que fazer tipo um RPzinho, uma conversinha. É. Vou contar uma história. Que é, cara? Contar uma história pra vocês. Os anos 90, eles eram muito marcados por CD de demo. E quando eu falo demo, não falo de Satanás. Eu falo de demonstração de jogos. CD de demo. CD de Satanás ia ser uma coisa irada, né? Imagina, você chega na banca de jornal, criancinha. Olha, eu queria um CD do Satanás. Satanás. Satanás. Mas era um CD que tinha vários jogos de demonstração, então eram pedaços dos jogos. Foi aí que eu conheci aqui Battle Beast, que é muito interessante. Caralho, Battle Beast é muito foda. Foi assim que eu conheci o Fate of Atlantis. Foi assim que eu joguei tipo uma fase de Doom 2 infinitamente. Cara, e foi assim que eu conheci o Full Throttle. E o Full Throttle, justamente, a demo era nessa parte em que você tinha que pular a rampa. Tinha que pular a rampa. E quando tem que você pegar o rover também, né? E quando você tentava pular. Pode crer o ventiladorzinho, que no finalzinho, sim, que ele vai correr, ele bota o ventiladorzinho e sobrevive. Porque você tem. O que acontece? Você tem uma ponte grande que você tem que atravessar e a ponte explode quando você faz alguma merda lá. Não lembro. Não, a Marin que explode a ponte. É Marin? A Marin que explode a ponte. Marin, não, peraí, que explode a ponte. Eu não sei qual ponte vocês estão falando, mas é a parte do caminhão. Que os Cave Fish explodem o. É, então, os Cave Fish. Mas ela passa primeiro. Ela passa primeiro, aí o caminhão passa, primeiro, o caminhão joga o carro em cima de um dos Cave Fish, e aí os outros dois que sobram, um pega. Na verdade, um deles morre, né? O carro bate em cima do Cave Fish, mas ele não morre. É, aí um deles pega um canhão, atira no caminhão, quando o caminhão tá em cima da ponte, explode a ponte. Mas a Marvin já passou nessa hora. E essa é a cena mais clássica da demo, do Satanás. É a hora em que você. A demo basicamente é você cruzando essa ponte. Pra cruzar essa ponte, você. Se você tentar ir com a moto lá, você. Eu sou hardcore e moto foda, muito rápido, ei! Tu cai no buraco e morre. Eu acho que ele não vai, ele peida na hora. Ele não, se você faz perto da ponte, você fala, nope. E aí, quando. Aí você tem a opção. Tem que resolver isso. Aí você pega uma rampa e fala, eu sou motoqueiro. Com uma rampa eu posso pegar e ir muito rápido, porque os motoqueiros andam quase na velocidade da luz. Aí você vai na rampa, pula pela rampa e aí você morre. E é uma rampinha, é uma rampinha muito pequenininha, cara. É muito imbecil achar que ele ia conseguir atravessar aquilo. Cara, na defesa dele ele pega o turbo bolado. Ah, é verdade. Sim. É verdade. Então, e o Father Torque fala pra ele onde é que tá a rampa também. Você precisa de três coisas pra passar pela ponte. Você precisa da rampa pra conseguir dar um impulso pra cima na tua moto. Você precisa do turbo. Que aí, tecnicamente, é o suficiente, porque você entra no turbo e ia... Espero que vocês tenham entendido a TV sonora. E... Só que não dá o suficiente. E aí você pega um roverzinho, um ventiladorzinho, um propulsor. Cara, onde é que pega o roverzinho? O caminhão. Não, é debaixo do carro dos caras do Rip Burger. Ah, é? É. Ah, pode crer. Não, pode crer. Você derruba o caminhão, aí você espalha merda pela estrada, e aí eles param. Ah, tirar o caminhão. Aí você tem que dar uma... dá bait nos caras, eles vão perseguir você, eles ficam zoados, escorregam no fertilizante. É o estergo. Aí você pega o roubo. Você até pode pegar um pouco pra jogar na cara de motoqueiro em duelo. Aliás, tinha vários minigames nesse jogo, né? Tinha aquele do vários, eu lembro de um agora, que era aquele do bate-bate, não, dessa porra. O tempo de destruição. É só minigame, do jogo, né? Não, entendi o que você quis dizer por minigame, tá. É porque não é extra, né? É parte da história, de fato. Entendi. Sim, o tempo de destruição é maneiro. É só escroto porque é o seguinte, chega uma hora que dentro da história você tem que fazer isso pra porrar o carro da Morrin e fazer o plano lá que a Suzy traçou pra você pegar fogo e poder botar fogo na parada. Só que tem uma hora que os outros carros param de atacar a Morrin, que é pra você começar a atacar ela. Só que se você demora muito, começa a entrar umas cutscenes dela falando, anda logo, Ben, eu não vou conseguir evitar os carros por muito tempo. Né? E tipo, ela com o carro dela lá, isoladão. Bem, é uma parada toda zoada, você tem que pular na rampa e cair certinho em cima dela. E é meio. Essa parte é meio feia, assim, que não dá muito. Não dá muita noção de distância, assim. Então, você subir naquela rampa. É porque você vê que tem uma coisa ali que parece uma rampa e você entende que é uma rampa. É porque a parada é a visão diretamente de cima, então diretamente você sabe de cima, quando você tá no ar e quando você não tá no ar. Isso, é meio escroto. Parece uma telha de alumínio. Parece uma telha de alumínio, exatamente. Eu tô reparando aqui, o jogo é realmente curto, porque ele tem, acho que, quatro conjuntos de puzzles que você termina o jogo todo. Cara, o primeiro puzzle do jogo é você, naquele primeiro mapinha, isso, e aí você tem que às vezes entrar lá naquela torrezinha, quando você vai subir a escada o policial vem, aí você tem que despistar o policial, blá blá blá, pegar as coisas pra Maureen. Conjunto de consertar, do jogo é consertar a moto. É você conseguindo peças pra consertar a moto, aí você isso. Vai num ferro velho, você é, vai... É, pegar um maçarico, que tá com gordo. É aquele do cachorro, que é irado, dá um trap no cachorro. O cachorro não é do gordo? O cachorro é do gordo, né? Não, o cachorro é do ferro velho. O gordo é do trailer. É, o gordo é do trailer. Não tem um homem no ferro velho? Tem, né? Não, acho que não tem ninguém no ferro velho, não. Eu tô chapado. Acho que você tá chapado. Tem o gordo, que aí você tem que bater na porta e chutar na cara dele. Isso, tá a porta na cara do gordo, isso mesmo. Né? O segundo conjunto de puzzles é pra você conseguir atravessar a ponte que explodiu. Já é isso? É. Não tem nada em between, não? Segundo... Mas você tem um pouquinho de coisa não, não. Tem um puzzlezinho de besteira, que é o seguinte: quando você vai sair da cidade, a polícia fez um cerco na saída da cidade procurando você. Sim. Aí você volta na torre, aciona o alarme, aí eles vêm e você entra na moto e embora de novo. É isso. Pode crer. E aí depois acho que já é a torre mesmo. Que é quando você tem que encontrar a gangue, né? Não, aí é nessa hora que você encontra a mulherzinha que tirou as fotos do Ripperger matando o Corley. É Corley, não? Reencontra ela, né? Porque ela. Ela que encontra você caído no asfalto a primeira vez. Quando tua mão explode. Ela te leva na loja da Maureen. Te salva. É isso, ela que te salva. Ela é sangue bom, essa garota, mas ela parece pouco na real. Você pede uma carona pra ela, ela mora você tomando cu. Não, isso. Ela te fode uma hora lá, mas depois ela. Não, ela te salva, só que aí depois você pede uma carona e ela fala, não tem carro, não sei o quê. Aí tem uma hora que rola uma bad na cidade e ela se vaza no carro. É, quando não, você. É exatamente depois, ela fala que não tem carro, aí você sai da tela, ela pega o dela e cai fora. Você conta a história pra ela que tá rolando uma bad trip, que vai dar merda, aí ela. Fala, fica cagado e vaza. Ela é aquele tipo de personagem que é sangue bom, mas que quer fugir do problema, sabe qual é? Sim. Bem típico. Questão de prioridades, é um survival. Isso. Mas ela nessa hora ainda não tinha tirado a foto. Ela só tira. Ela foge com o carro, aí ela tira a foto, ela fala. Ela corre pra tirar a foto. É. Mas enfim, tem vários puzzles, cara. Depois tem aquele do. Você tem que enganar o cara na lojinha da Corley Motors lá. Sim, pra roubar pra roubar o coelhinho. Principais objetivos. O primeiro principal objetivo é consertar a moto. Aí você encontra você fica sabendo que o Corley morreu e tal, tem as fotos e tal. Aí depois, você tem que atravessar a ponte, basicamente, que aí você fica andando de moto um tempão pra conseguir resolver isso. Você tem que ir na caverna do Cavefish, você tem que pegar o propulsor, você tem que pegar... É uma quest gigante. Aí depois disso, você tem que entrar no... Você encontra lá as mulherzinhas da gangue, só que elas falam assim, o plano é esse pra... O plano é chegar lá e expor todo mundo com as fotos. Não, é primeiro isso. Você tem que fazer a homenagem a Monkey Island, que é xingar a Maureen até ela perceber que você tá falando a verdade. É isso. E chamar ela pelos nomes que o pai dela chamava, né? Porque ela acredita que o Ben realmente matou o pai dela, né? Ainda tem isso, né? O cara é pai dela, né? Você vai descobrir isso no meio do caminho, né? Quando você pega o Corley lá moribundo, ele fala: eu cometi um erro. Eu escondi a minha filha do mundo. A garota é um mecânico dos infernos, man. Ela vai dominar tudo se assumir a Corley. Encontre-a. O nome dela é Maureen. É tipo, porra, coincidências, né? Olha que mundo pequeno, hein? A população do Arizona é tipo 6 pessoas. Então deve ser, tipo, população 12 mil. Não, como é que é o nome da cidade onde rola parte do negócio? Tem Melon? Nome? Melonwood, é uma coisa assim, é. É verdade, caralho. Tem os nomes de lugar. Não, ela diz que Melonwood toda hora sai alguém. E pra ela tá ok, porque ela não gosta de gente. Então realmente deve ser 6 pessoas só. É verdade. É Melon alguma coisa, acho que é Melonwood mesmo. Eu fiquei com Melonwood na cabeça, mas não deve ser esse mesmo, não. Acho que é Melonwood esse pátio. Deixa eu ver. Se pá, né, gente? Tipo, uma maconha de melão, essa parada? Se pá. É melão weed, sim. É porque o weed não é maconha, né? O weed é erva, então é... É verdade. É melão weed, né? Sim. É, aí tem isso. Mas são as únicas duas cidades que você vê, né? A cidade de Melonwood, de fato, e a outra já é o complexo do Corley. Caralho, tem todo um lore de Melonwood. Melonwood era uma pequena, mas funcional cidade e se tornou uma lixeira de coisas abandonadas porque o chão era que nem pântano e faz as estruturas afundarem. Olha aí. Caralho, solo pantanoso. É por isso que geral foi embora e só sobrou a população as pessoas. Eu acho que tem uma coisa muito importante a gente pontuar, que eu acho que é a coisa mais clássica do jogo. Quando a gente atravessa a ponte quebrada, a gente vai parar num lugar lá que, teoricamente, a gente vai encontrar a Maureen. que é, a gente tem que chegar lá na base da gangue dela. E pra chegar lá na base da gangue dela, tem um campo minado que você não consegue atravessar. Se você atravessar, você explode, morre. Eu acho que ele nem chega a atravessar. Fantástico. Não, ele fala, não vou andar aqui não, que eu vou explodir. Não, uhum. ele pega uma pedra e joga. E aí você tem o lugar grandão da Corley Motors, que é onde tem o espetáculo de carros batendo. E... se eu não me engano, chama Corley View, esse complexozão. E quando você chega lá, tem um cara vendendo souvenirs, assim, compra aqui um carrinho de controle remoto e os coelhinhos. A primeira coisa... como é que é? Compre um coelhinho para que seus filhos não te encham um saco na viagem de volta. E eu lembro muito de achar que, porra, eu posso pegar esse carrinho aqui, esse carrinho de controle remoto, e andar pra descobrir qual é o caminho dentro do campo minado que não vai explodir. Falei, caralho, eu matei a charada e fiquei muito tempo tentando pegar o carrinho de controle remoto. Oh. Porque quando você pegava o carrinho, você basicamente pilotava ele, acabava a bateria, e você tinha que pegar a pilha pra botar, pra dirigir ele até a puta que pariu e entrar no espetáculo. Aí o cara do souvenir, porra, você entrou com o carro lá, eu vou ter que pegar o carro. Aí quando ele sumia da banca, você roubava a caixa de coelhinho. Aí sim você jogava os coelhinhos pra andar e se explodirem no campo minado. É a cena do final, né? Quem era aqui do programa que durante muito tempo achou que essa parada do coelhinho era mentira, que não via o crédito? Foi comigo mesmo, que eu vi o crédito. Mas eu esperei muito tempo, muito, e não aconteceu nada. E eu fiquei muito frustrado. Frustrante. Pra você também. Caraca, deixa eu dar um jeito pro gato, peraí. É porque é coelho nesse jogo, né? Não é gato, no caso, né? Um com cachorro, o outro com gato. Mas enfim, aí depois desse puzzle do coelhinho, tem um puzzle do quer dizer, tem a porradaria dos carros, né? Destruction Derby. Sim. E depois tem o puzzle pra você botar as fotos do Luke Burger lá enquanto ele tá fazendo a palestra. Isso. E a fita é chato pra caralho, que você tem que bater na pedrinha na hora certa. E a fita com o testamento do velho também. A fita com o testamento do velho, pode crer. Aí você tem que abrir a porta secreta, entrar na sala, zoar o projetor. É o maior punk. Aí entra a secretária do Rick Burger, que tem voz de homem lá, e fala, não sei mais o que eu mexo aqui então, não. É, fudeu. Aí depois disso é o final, que é o puzzle do avião, não é isso? Que é o saco. É. Do avião? Rapidinho, sim, vocês falaram do negócio de carro, bate-bate? O bate-bate é um saco, cara. Nem é maneiro. Porra, não, eu não lembro. O que a gente tem que fazer no bate-bate pra... Tem que pular na rampa e cair em cima do carro da Maureen. Cair em cima do carro da Maureen. De preferência, empurrar o carro dela junto. Né? Mas tem uma cena muito engraçada, que aí tudo começa a pegar fogo e do nada você sai pegando fogo lá de dentro, tipo... E você fica andando... Não, mas você tá com uma roupa de asbesto. Não é roupa dos cavefish aquilo? Não, é roupa de... Aí você pegando fogo, você tem que tacar fogo em tudo. Aí quando tudo começa a pegar fogo, aí o nego abre a porta e você consegue fugir. Que você entra no... tem que matar os dois peões do Corley junto. É isso. A cena entre eles, eles falam: agora o Rip Parker vai ter que nos fazer vice-presidente, se dar 10 mil ações pra cada um, como ele prometeu. Aí eles morrem, aí o Rip Parker lá dentro da sala de controle: pelo menos eu economizei 20 mil ações. Zero fucks. Muito bom. Pessoas morrem. Crime ocorre, nada acontece. Aí dessa você tem o Rip Burger lá fazendo uma apresentação para todos os acionistas da Corley Motors. O grande lore... já no fiscal da Corley. O grande lore da parada é que ia ter o anúncio dos lucros do fechamento do trimestre, né, cara? Do ano fiscal da empresa, né? Tudo acontece por causa disso. E eles queriam levar os motoqueiros juntos. E o cara falou, cara, a gente tem que resgatar isso, não adianta vendendo moto. Ele falou, não, vai vender moto sim. E é muito engraçado, ele vai fazer uma apresentação e tem um PowerPoint atrás dele, sei lá, mostrando várias fotos, tipo... Várias bolinhas apontando pro Lula, assim, no centro, assim. Ele assim, não, eu e o Corley, a gente era muito brother, olha só, aí tem foto deles de moleque. Eles de cabelo preto ainda. Aí, o nosso objetivo era não sei o quê, agora a gente pode fazer minivans. Aí começa a mostrar as minivans, aí você sabota a parada lá e coloca as fotos no slideshow. Aí a foto, moleque, caralho, a foto... É o Rip Burger com a maior cara de da história dos jogos de versão, matando o Corley assim. cara, é muita cara de mal. Matei mesmo! É muito mesmo. Não, é muito mais que isso, Lápis. Vou tentar mostrar aí. É muito mais do que isso, que eu não falei nada. É só que eu leio a foto. Vai ficar bom. Vai ter muito sentido. É porque depois tem uma outra que ele tá com uma cara. Que tá com um bombocão aberto, assim, sabe? Que é uma sequência de fotos, né? Ele tá tipo. Tá com uma cara de. Muito cara de que. No nosso filme ia ser o Tommy Lee Jones que ia fazer. Não, essa que eu mandei. Essa aí que o cara mandou. Cara, essa é a maior cara de vilão da história dos jogos, cara. É de caralho, é um prazer satânico que ele se tira e matava com o Alemão. Cara. Que, o Mark Hamill que dublei ele também? Eu não lembro. O Mark Hamill. Podia ser ele sim, pô. Hoje em dia, tá velho já. Ele só mais aí gigante, todo mundo fica muito bolado com essa cena, porque quem não ficaria bolado com essa cara de mal num PowerPoint? É mó sangrento também a cena. Ai, depois aparece ele cuspindo sangue, falando com merda. Esse jogo é hardcore. Aí a Maureen entra e fala assim: não, mó escroto, minivan é um caralho. É o. Agora que vocês viram que ele matou meu pai, não adianta nada vocês ficarem bolados com os números da empresa. A gente vai vender moto mesmo, nego. Pode crer, moto! Fora esse dinheiro! Cara, que sociedade, né? Maravilhosa, né? Sensacionista. Aí você tenta fugir na moto lá e aparece um avião atrás de você, não é? Um negócio desse? É o caminhão não, do é som. O caminhão do Hip Bunker. O Hip Bunker do caminhão Bunker. É. Caralho, aparece o bison do caminhão mesmo, pode crer. Cara, é o bison ele do tenta te atropelar com o caminhão gigante, aí você tem um puzzle no caminhão tentando puxar as coisas lá. Aí vem um avião sem asa gigante e engole o caminhão. Peraí, aqui, cara, o link que eu mandei pra vocês. Eu tava vendo esse negócio de filme do Full Throttle, né? E eu comecei a procurar aqui só foto do Whip Burger. Aí tinha umas fotos assim que era como seria um filme live action do Full Throttle. Aí eu abri esse link aí, tal de Rede Geek. Olha o que os caras colocaram aí de Maureen. É consenso. Consenso universal, porra. Cara. Cara, foi mal, mas a Maureen claramente é Angelina Jolie. Não. Tá bom. Pode ser também. E o Ben, os caras colocaram o Russell Crowe. Tá bom também. Aí, o padre Torque é o Ian McKellen. Ian McKellen. Tá correto. Miranda Rosewood, Alice Braga. Coitada da Alice Braga. Não tem essa frase de cor. Malcolm Corley, Clint Eastwood. E Adrian... Eu ia querer fazer. Richard Harrison. Tem até uma legenda velho do trato feito. Pô, eu acho que Clint Eastwood ia querer fazer sim. Não ia. Eu já parou. Ele poderia dirigir um filme de Clint Eastwood. Porra, mas tu vai fazer uma participação pequena, você vai ser um velhinho que vai aparecer rapidinho. É verdade. Não, ele só aparece em filme que ele produziu. Então, ele pode ser agora, hoje em dia. E mesmo assim, nem tanto. Ah, eu daria o Clint Eastwood pra... Eu daria pro Clint Eastwood dirigir esse filme. Todo mundo daria pro Clint Eastwood. Isso. Ah, sim. Tá, isso também. Isso também faria. Mas eu entregaria o filme pro Clint Eastwood dirigir, no caso. Aí tem aquele puzzlezinho que tem uma metralhadora no caminhão e você não consegue andar, porque dentro do avião a metralhadora do caminhão fica atirando em você. Você tem que passar. Acho que você tem que andar muito rápido. Eu não. Não, assim, quando o caminhão fica. Você fica pendurado no caminhão. E você tem que abrir o capô do caminhão e tentar abrir. Não, isso é o começo. É, isso é antes de entrar no avião. Ah, entrar no avião. Tá. Ah, pode crer isso. Antes tem que dar porrada no Burger. Assim, não lembro. Mas mas a cena inicial do Charter 2 é. Pegar uma manivela, travar uma parada no motor. É a bengala. Você pegar a bengala do Rip Burger e travar o motor. Né? Você travar aquela hélice que tem na frente do motor gigante lá. Aí você entra, sai por trás, igual quando você vai no caminhão de bosta. Aham. Pode crer. E mete a porrada nele. Não. Eu sei que o avião ele vai direto até a famigerada ponte quebrada. E ele para na ponte quebrada. Sim. Essa parte do jogo. Vocês viram o Mad Max novo, né? Que é um filme de uma hora e meia de uma perseguição de caminhão, né? Esse final é bem isso. É bem o Mad Max novo. Não, e quando ele para ali, o caminhão ele vai pra fora do avião e fica pendurado no penhasco. E o Rip Burger cai do motor do motorista e fica pendurado na metralhadora pela roupa dele. Aí o puzzle final é você ativar a metralhadora e mandar atirar. Aí quando ela atira, ela tem. Não, você guarda ela. Desativar a metralhadora. Aí a metralhadora recolhe. A tua versão é mais beleza. Eu fiquei triste da gente ter te corrigido. Eu queria ter deixado você acreditar que era isso. Que era ativar a metralhadora começar a atirar e aí furar a roupa do Rip Burger e ele cair. Ia ser muito mais isso. Bunda ruim. Mas não, na verdade ele só recolhe. E ele cai e morre. Ele cai e morre. Uma morte horrível. Uma morte Do avião. É uma morte igual a do avião tá caindo. Aí, é a morte o... Disney, né? É, não, a morte qual é o vilão do Duro de Matar, do Gruber? É a morte do Hans Gruber. Hans Gruber. Mas é uma morte muito Disney, você não vê sim, por? É. Não, mas olha só, quando o avião tá caindo, todo mundo vaza e você fica pra trás. Qual é a sua reação? É sair correndo do avião. O que, que você tem que fazer, porque você é o motoqueiro, você tem que achar a sua moto, isso, ligar a moto e vazar enquanto o avião tá caindo, pulando com a moto e tudo explodindo atrás. Claro. Pular numa rampa, fazer pose de fodão e explosões ao fundo. Se você puder ser o Nicolas Cage ou aquele cara do Tang Cash que faz com o Stallone, é melhor. Também. Kurt Russell. Kurt Russell, é. Se você puder ser o Kurt Russell, é bom também. Cara, o Kurt Russell teria sido muito bom fazer esse filme na época, porque ele tinha bem a idade, assim, ele tinha uns... O Kurt Russell tem 60 e pouco agora? Ele tinha feito de Los Angeles agora? 40 e blau. É, ele tinha uns 45 por aí, é verdade. Porque o... Cara, eu fiquei puto com isso. Eu descobri esses dias que ele fez Fuga de Nova York. Ele tinha, tipo... Ele era mais novo que a gente, assim. Sim. Ele tinha 30 anos. É mais novo que... Tirando sua determinada. Foi a primeira coisa que ele fez quando ele desvinculou de Disney, assim. Cara, que... Ele era ator da Disney. O cara foi o Snake Plissken, cara. Com 30 anos. Foda. Olha. Cara, sabe uma coisa meio triste do final? Não triste, mas muito... Eu sou um motoqueiro da estrada, não tenho tempo pra isso. E nem um beijinho. É. Você tá. Exato, você tá no funeral lá, todo mundo triste, bolado, porque ninguém teve tempo de chorar ainda. Aí o Padre Torque faz o funeral. E depois ele. Você tá trocando uma ideia com a Maureen no carro. Aí ele falando, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos curtir? Aí o Ben, não, você agora tá numa liga diferente. Você agora é dono. Numa liga agora, diferente. Você agora você é diamante. Eu te odeio. É, agora você é capricho dele. Liga diferente, foi foda. Não, mas ela vira e fala assim, não tem nada a ver, eu acho que... Não, peraí, só um segundo, aí atende o telefone, o celular e começa... É. Não, essas partes não podem chegar, a reunião tava prevista para as 5 horas, eu vou lá pessoalmente pra não sei o que. Você olha pro lado, o Ben não tá mais do lado dela, ela... merda, é verdade. É, já saiu fora, você tá andando de moto já. Não me misturo com o ricaço. Aí sobe os créditos enquanto você anda em direção ao pôr do sol. E agora, na versão remasterizada, a primeira coisa dos créditos é em memória ao dublador do Ben. Memória de Roy e alguma coisa. Roy Conrad. Roy Conrad, isso. É a primeira frase dos créditos. Em memória de Roy Conrad. Podia fazer o Hell on Wheels, né, de verdade. É, nunca lançou, né? Nunca saiu essa porra, né? Não, tava todo cagado. Teve uma época que eu li sobre a merda que rapidinho. Antes de falar no Hell on Wheels, só um segundo. Halloween? No final dos... No Halloween. Final, Halloween. No final dos créditos, aparece o logo da LucasArts e o meu jogo, acho que travava aqui. Não sei se era porque... Ah, por isso que tu nunca ouvia as Valkyries. Os coelhinhos. Mas ele ficava travado no logo do LucasArts. Meu amigo falou, não, mas demora mesmo, tem que esperar. Eu já deixei 2 horas. Eu, tipo, liguei um desenho na televisão, fiquei assistindo o desenho enquanto o computador ficou lá ligado, aparecendo na tela o tempo todo. Eu falei, caralho, mas demora muito. E aí eu saí com a ideia da minha infância de que demorava, tipo, umas 5 horas pra aparecer. Você tinha que querer muito ver. Vamos ver aí, ô fodão, quanto você tá afim de ver essa porra desse... Cara, 5 horas. Nessa época eu não podia nem deixar o computador ligado 5 horas, cara. Fervia por dentro. Cara, tinha que ser muito lindo da puta fazer um negócio desse. Acontece, cara. No fim das contas, o teu jogo era zoado. O jogo fez um sucesso e, como todo sucesso, teve uma expectativa de continuação. Eles não chegaram a trabalhar numa continuação? Tinha, não tinha uma continuação, essa porra. Essa é a hora que o Castro vai começar a falar, mas tudo bem. Então, cara. Porra, eu tava circulado aqui. Teve uma época que eu estudei essa merda que tinha dado merda, mas eu não me lembro mais porra nenhuma. Eu deveria ter estudado de novo pra fazer um podcast, mas eu não me ligo tanto assim. É verdade. Mas é verdade. O fato é que deu uma puta bad de treta de... Sabe aquelas treta de viado, de gente que tem um ego grande? Uhum. Você queria botar... Queria botar um pau, botar... Mudar no tinha sentido. Um Tim Schafer no jogo envolvido? Cara, eu acho que não. E aí, né, começou a dar merda, e o bagulho ficou todo cagado, e aí parece que rolou uma outra treta, tipo, do lado de fora, tá ligado? Tipo, sei lá, lançou uma engine gráfica nova, ou lançou um negócio novo, sei lá, alguma coisa assim. Aí eles desistiram do projeto, foda-se. Eles tentaram 2 vezes, e o Hell on Wheels tinha um outro. Qual era o nome do outro daí? Payback. Payback, era isso? É, outro. O pagamento. Ah, não me lembro, os dois deram uma treta diferente. Era pra PS2 e Xbox, né? Que estavam planejando lançar. Porra, longe já, né? Eu acho que sim. É porque já era 2002, né? É verdade. Eu acho que essa foi uma das tretas, que o jogo tava graficamente, ele já tava meio que inferior comparado às outras merdas que tinha pra PS2, sabe? Aham. Uhum. Cara, chegaram a anunciar o desenvolvimento, PlayStation 2, o primeiro Xbox, PC. E, pô, gera uma expectativa porque você tá levando o jogo, que é o típico jogo de PC, né? Point and click é jogo de PC. Ou, pelo menos na época. Sim, ainda mas era. Mas eu acho que o jogo não ia ser console. É, não ia ser, não ia ser. É, mas era a franquia, né? A franquia indo pra essa, parada. Ah, mas o, ia ser uma ação aventura 3D. Ele já era tipo uma evolução do point and click, digamos assim, que tinha várias sacanagens além do point and click. Tava previsão inverno de 2003 no trailer. É, Xbox, PC, PlayStation e PlayStation 2. E o jogo era basicamente câncer. Que isso? Não, o jogo parecia bem tosquinho. Era bem. É, eles ficou um ano lá desde que anunciaram desenvolvendo e pouco. Uns meses depois de terem mostrado o trailer da E3, eles só falaram que, ah, não vai ter, não. Não vai ter. Eu acho que o grande lance aqui pro Full Throttle era uma parada, tipo, tá, tinha lá sua comédia meio dark, mas, tipo, era uma parada séria, sabe? Era sim. Uma. Eles transformaram as paradas em um gráfico cabeçudo, escroto, tipo, não ia dar certo, eu acho. É, virou meio cômico demais. Pelo menos traçado. Sei lá, eu não curti, eu achei uma merda. Eu lembro que não era. É, tem várias teorias, né? Uma das teorias fala que, como no Tilt Schafer tava tudo descaralhado, e aí preferiram cancelar. Outra é sobre os gráficos estavam uma porcaria, que é verdade, e aí preferiram cancelar. Uma das muito bem aceitas, porque é uma teoria bonitinha, é de que como o Roy Conrad tinha acabado de morrer, ele morreu em 2002, né, no ano que anunciaram o jogo, aí o cara morreu, eles ficaram sem o dublador do jogo, e aí eles cancelaram o jogo, porque não tinha o Roy Conrad. Mas se fosse por isso, eles tinham dito, né, teriam dito, né, a gente cancelou o jogo porque nosso dublador morreu, cara, e aí. Ou então dá o jogo pro Kojima, né? Que o Kojima é o maior traidor de dublador mesmo, não tá nem aí. Ele ia contratar o. Cara, esses caras não são substituíveis assim. É, não são. Tipo, falta, mas foda-se. Pô, trocou o vocalista do Iron Maiden, eu continuei ouvindo uma época, não vou jogar o jogo que mudou o dublador do cara. Não, mas o vocalista que todo mundo gosta do Iron nem é o primeiro pra começar. Muito menos é o terceiro, mas. Mas é, de fato. Ah, mas o Paul Dayano era um drogado do cacete. É, mas o fato é que durou um ano, né? Hell on Wheels. E cancelou. Mas aí tava bem feio mesmo, cara. Eu acho que não valia mesmo a pena investir num negócio desse, não. Talvez valesse a pena hoje em dia você pensar, agora que tem essas ondas de remasterizações, etc. E você tem a Double Fine de novo razoavelmente em alta. E a Telltale. O Blur foi o quê? Foi pra Telltale ou foi pra Double Fine? Os dois, cara. Entendi. Que é isso? É, mas dado que essa galera tá em alta, talvez uma opção de investimento dele seria fazer um jogo novo pela Double Fine, um jogo novo pela Telltale. Cara, é por isso que eu tô no jogo pela Telltale. É por isso que eu tô num impasse de se eu compro ou não esse remake do Full Throttle. Entendi. Porque por um lado eu quero dar dinheiro pro Full Throttle, por outro lado eu não quero dar dinheiro pro Team Shaper, entendeu? Entendi. É um paradoxo. E o objetivo pelo qual eu queria dar dinheiro pro Full Throttle é ter a esperança de uma continuação, mas eu acho que se sair uma continuação não vai ser o que eu quero, só que vai ser uma merda. Vai ser um Team Shaper. É. Vai ser esse ladrão de dinheiro. Não, vai ser punheta do Team Shaper. Isso, o Inafune do Ocidente, né? Pois é. Com Man dos jogos, né? A dupla. Entendi. É, mas tem essa parada aí, né? Eu acho que, sei lá, talvez eles podem pegar a ideia de roteiro do Hell on Wheels, se chegou a haver um roteiro fechado, e aplicar num jogo novo. Ah, voltou a ter público pra esse tipo de coisa, né? Você tem jogo pra. Você tem facilmente a possibilidade de colocar esse tipo de jogo em celular, né? Jogo de narrativa, assim. Tem que ver se tem público, porque você tem que pagar o jogo, né? Não é joguinho. Acho que ele não paga, cara. Eu não sei, acho que tem um público pra pagar, mas tem que ver o quanto é o custo de desenvolver, também pensando na fabricação, na compilação do móvel da coisa. Tem que ser um pouco mais barato, né? Você não pode chegar e botar 50 dólares depois. Exatamente. Pra você poder realmente valer a pena lançar, né? Tipo, por exemplo, o jogo do Igor, o Warlock Tower. Ele lançou pra PC e lançou pra telefone. Bancou, mas assim, é um jogo que encaixa bem nas duas plataformas. E o jogo é bem baratinho. O point and click é perfeito pra celular. Sim, mas tem que ver se a pessoa quer pagar, entendeu? Ah, sim. Mas o nego pagou alguns jogos clássicos de celular que tem aqui, tipo o KOTOR. KOTOR foi bem sucedido no celular. Eu não tenho nenhum número pra basear essa informação, gente. Bunda, foi bem sucedido. Meu que é exatamente retirado da bunda. É, tá ótimo. Foi bem sucedido. Fonte, minha bunda. Não, velho, eu acho que é isso, meu. Tem que falar com confiança, cara. Não pode, ninguém pode te ver sangrar, cara. Fala que foi bem sucedido. Fala assim. Não, o KOTOR foi muito bem sucedido no celular. Inclusive, eles estão pensando agora em lançar o SUTOR pra celular também. Fala, tem que falar mesmo. Quero ver te provar errado. Tem. O Walking Dead chegou a ser pra celular. Mas eu acho que depois não saiu nada mais da Telltale pra celular. E isso, pra mim, significa alguma coisa. No mínimo que não saiu nada. Mas, assim, talvez a longo prazo signifique também que não deu muito certo, né? Não sei dizer. Não sei. Eu olharia um jogo assim. É porque eu não jogo nada em celular, na real. Também mas não. Eu acho interessante. Pode ser que ninguém jogue por nenhum celular e tudo que falam pra gente é uma mentira, né? É, só reidei. É uma indústria milionária que. Fantasma. Isso, fantasma. O dinheiro do tráfico. O dinheiro do tráfico. Dinheiro de bots. Uma indústria milionária feita de merda de boi. É, bots chineses que ficam jogando aquele Clash of Clans e o Clash Royale o dia inteiro. Ninguém tinha. Nem é um bot chinês. Nem no Facebook, quando você faz aquelas porras patrocinadas, isso, vem isso. Uns bots com essa parada. Tem uns muito bizarros pra fazer. Uma galera chupando bizarra que parece ser nem o que o Google paga. Isso, Google com certeza. Não. Com certeza. Google não, Facebook. Com certeza eles pagam, mas é isso. Mas eu acho que daria, eu achei que caberia um full trotto novozinho, bonitinho. Eu trotto. Pagaria para ver, para olhar. Pagaria para olhar. Eu acho que seria um daqueles jogos que seria uma expectativa infinita. O nego não ia alcançar a expectativa, né? Ia ficar puto. Porque ninguém sabe o que quer jogar de um full trotto 2. Ninguém sabe. Ah, tem isso e tem o fato também de que o full trotto é um jogo que depende muito de nostalgia. Então, é, exato. Sim. Talvez mas a até ideia o Tale... que seja da parada do que a parada em si. Até o Tale fizesse uma coisinha maneira ali, mas talvez. Talvez. Vamos terminar? Vamos. Estamos chegando mais no nosso podcast. Eu gosto de jogos. Sua eternidade. Vai se fuder. Isso sofreu. Fala com o Dai. Fala com o Dai. Não foda-se você. Dai. Oi. Puto, jogo do coração, jogo do amor. Gosto muito. Gone Jackals. Anos 90, boladão. Me diga, eu tô pensando aqui se eu peço pra você dar uma moto pra esse jogo, se você dá uma música de rock pra esse jogo, ou um clássico que a gente já falou várias vezes, filme dos anos 90 pra esse jogo. Qual que você prefere? Pode escolher. Acho que eu prefiro uma moto. Então qual moto você daria pra Full Trotto? Eu daria uma Harley Police Special 78. Harley Police Special 78. A Daigo realmente é uma coisa fenomenal, né, cara? Ele... Agora tem o porquê. Por quê? Porque é um bicho bonito, clássico. Você vai olhar pra ele qualquer hora e você vai falar: porra, que troço foda, vai tomar nesse cu. Eu vou chutar coisas, eu vou chutar balcões, eu vou chutar pessoas, eu vou chutar coelhinhos. Coisas a esmo. E é aquela. É o modelo, é aquela motoca de polícia, né? Motoca de mundo... polícia clássica que vinha com os bonequinhos que isso, você tinha naquela. E todo mundo tem aquele bonequinho de plástico que é o motoqueiro já na moto preso, que é o policial, e essa. E é esse modelo aí. Brinquedo. Eu acho que a América inteira teve. Motoqueiro, policial. Deixa policial, moto, brinquedo. Achei, viado, só que não. Sem a moto. Uhum. Não, eu achei com a moto. Só na posição de cavalo, sentado? Exatamente. Achei com a moto aqui, pô. Deixa eu mandar pra vocês. É irada 10. Aqueles óculos. Sensacional, Daigo. Perfeita descrição. E se as pessoas quiserem enviar motos e sugestões críticas de porradarias. Enviar motos, eu quero. Eu também quero, pode. Mano, pode te falar aqui na minha casa. Tô afim. Top. Fala e-mail, Daigo, por favor. Fala assim, eu gosto de jogos @baixofensor.com. Você manda para eu gosto de jogos @baixofensor.com, seu corno. É, isso aí. E não esquece do nick de CS, eu não quero saber seu nome verdadeiro. Caraca. Ai, tu e eu, minha bunda. Perfeito. E a diversão não para por aí, não é, Senhor da Eternidade? Não. É legal que tem aquele tom de dúvida. Pô, será que para? Senhor da Eternidade, pelo amor de Deus. Você pode ir pra... A sua voz hoje, ela tá parecendo a voz de um travesti bombado. Cara, eu não sei. Eu acho que é a puberdade chegando. Só como é que você conhece voz de travesti bombado? É. Eu conheço muito. Entendi. É tipo o padrão. Você é o famoso habitante da Lapa, né? Sim. A diversão não para por aí. Cala a boca, deixa eu falar. Você não para por aí, você pode acessar o grupo do Facebook, onde a gente não é estrelinha e a gente actually interage com os os ouvintes de babacas. Quer dizer, na verdade, não são os ouvintes que postam lá, né? São só uma panelinha de meia dúzia de otário. O Léo Santos, o Xoxes, o Lucas, sei lá o quê. Acho que não. É, Amir, é um Amir Leão. Muito feliz, né? É, Guilherme Rubio. Aquela a porra do Silver lá, como é que é o nome do Silver? Robert Wright. Que nome escroto, né? Que esse moleque tem, mas tudo bem. É, caralho, Felipe... que escroto! Escroto, Robert Wright. Escrotizou o nome do moleque. Nome de juiz, Gabriel. Então, qual é aquele cuzão que tem a foto do Coringa? Posso ser? Coringa? Ah, é Elder alguma coisa? Elder alguma coisa, eu acho. Tem esse cuzão. É, Felipe Brasiliano. Tem o Denner. Denner Assunção. Fora Denner. É, fora Denner. Fora Denner. Tem a GG. Tem uns 8 pessoas que postam. Você pode ser um deles, olha só. É, umas 8, 9 pessoas que postam. É verdade. Cara, realmente são as 8, 9 pessoas que postam. Que alimentam aquela comunidade maravilhosa de 1.500 pessoas. Pois é. E tem um grupo do Telegram também. Mas deve ter uma galera que stalkeia, tá ligado? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Não, mas assim, é aquele meme dos cérebros, né? Tem um cérebro pequenininho. Faço parte do grupo Baixo Frente Soco, grupo maior. Posto coisas do grupo Baixo Frente Soco. Aquele cérebro viajante espacial. Posto pênis e sou banido. Pessoas lembram o meu nome lá dentro. Ah. Atinge o Nirvana. Atinge o Nirvana. O nível do Nirvana é ser banido pelo Daigo. É ser banido pelo Daigo. Cai o martelo. Tem o grupo do Telegram, deu uma crescidinha agora, por algum motivo. Eu acho que é porque. Porra, mas o bagulho já era caótico, da cresceu mais. Não, tem mais caótico. O Zap parou de funcionar essa semana, né? Não foi essa semana, foi ao longo dos últimos dias aí. É porque a galera compartilha sonhos, né? E aí sempre que tem post dos sonhos. Lá as pessoas, caralho, que lugar maneiro. Eu quero estar nesse lugar onde as pessoas compartilham seus sonhos. Cara, sabia que eu sou uma criatura muito triste, porque eu não sonho? Na verdade... Você não lembra dos sonhos, né? Posso contar uma história rapidinho? Você lembra de nenhum sonho? Não, mas eu acho que foi... É raro, de vez em quando eu lembro, mas é muito raro. Ah, tá. Quando eu era criança... Ah, tudo é raro também. Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe e pro meu pai, eu falava... Mãe, eu tenho muito medo de sonhar. Aí a mãe falava... Caraca, filho, o que houve? Que bad. Porque no sonho, tudo pode acontecer. No sonho, o que não existe, existe. No sonho, tem monstro. No sonho, eu morro. No sonho, tudo. Eu ficava com muito medo. Aí a mãe falava, caraca, escuta essa. Minha mãe virou pra mim e falou, então reza. Pede pro papai no céu pra você não sonhar. E toda noite eu rezava pedindo, caralho, por favor, eu não quero sonhar. Vida triste. Que porra é essa? Sério mesmo. Eu não tô mentindo disso que eu tô falando. Escuta essa. E aí eu fui crescendo. Mas, cara, fui você deve ter bloqueado sua capacidade de sonhar. Você sabe disso, né? Eu fui parando. De vez em quando eu lembro de alguma coisa bizarra que eu sonhei, mas eu esqueço rápido. E... Cara, é um mecanismo de defesa pra você esquecer dos seus sonhos. Parabéns, então. Seu merda. Agora você rezou pra Jesus. Bem feliz. Foi bizarro, moleque. Você sabe que rezar pra Jesus, quando você finalmente aprende que Deus é você mesmo, você aprende que rezar pra Jesus é rezar pra você mesmo. Então você conseguiu se convencer a não sonhar nunca mais. É um jeito de interpretar. Né? Você se bloqueou mentalmente. É o único. Papai do céu. Cara, é isso. Pesado, né? Com essa a gente termina esse programa. Vamos fazer um programa sobre sonhos? Bora, mas você não vai participar, no caso. Não, mas esse programa é justamente pra vocês me contarem como é sonhar hoje em dia. Ah, entendi. Como é sonhar como adulto. É bem bizarro. Só pra dizer que não é, eu sonho muito de vez em quando. Inclusive, já tive aqueles sonhos escrotos em que você tá tipo, vou transar, e você acorda. É um pesadelo recorrente que eu tive durante muitos anos ainda, de uns, sei lá, 10 anos pra cá, era sonhar que tinha prova de cálculo. Caralho, prova de cálculo! Eu falei, pô, peraí, cara, não, velho. Fala isso, é, amigo, eu sonho que eu ainda tô no colégio, sei lá, e tem uma prova que eu não estudei. Caralho, eu sonhei com prova de cálculo durante anos, foi uma parada pra mim. Acorda você, prova de cálculo, física. Ah, não, tem não, acabou, tô tranquilo. Pô, nunca mais, né, nunca mais. Mas durou um tempo, era bizarro. Isso é bom, porque dá um puta alívio, tipo, esse cara não, nunca cara, mais. Cara, exatamente, é a primeira heroína da vida, sempre, toda vez. Mas... Você acorda benzão, cara, quando você tem um pesadelo desse. Mas tem exercício pra tu sonhar, cara. O Monclar, o meu sócio faz. Não, mas eu não quero, eu gastei muito tempo pra parar disso. Entendi, mas vai que tu começa a ter sonho maneiro agora, tipo, que sonha que tu é o ninja inimigo, the movie, the game, the animation. Porra. Enemy Ninja, The Animation. Que tua vida é tipo um jogo de plataforma irado. E que tu tem um sidekick que é teu filho no jogo. Podia ser irado essa parada. Como é que tu consegue sonhar com isso? Dá pra você se autossugestionar com o que você quer sonhar, inclusive. Qual foi o último pesadelo que você teve, cara? prova de cálculo. Sério? Pesadelo? O sonho que não era essa porra, né, cara? Não, mas não lembro, não lembro. Pesadelo depois da vida adulta, não? Não lembro, não lembro. Ah, cara, ninguém lembra o último pesadelo. Não, peraí, isso que eu tô falando. Eu continuei sonhando com prova de cálculo muitos anos depois de ainda... Isso que eu tô, essa parte que eu tô falando. Eu já tinha terminado o mestrado. Aí eu acordava assim, caralho, prova de cálculo. Ah, não, ah, vou estar dormindo, foda-se. Na época mesmo eu não sonhava com essa porra, não. Na época era tranquilo. Já era realidade isso. Já acordei bolado com prova. Já cheguei muito bolado, troquei de roupa, tomei banho, saí de casa, tava escuro, era folhei, eram 6 horas da manhã, vi que não tinha prova nenhuma e voltei a dormir. Isso já aconteceu. É isso. Acho que eu nunca sonhei com prova do mal, não. É provas do mal. Uma prova de linguística, Dali. Não, minto. Minto. Eu sonhei com uma, mas foi meu exame de faixa vermelha no café. Vem cá, a gente vai emendar no podcast de sonho, é isso? Já começou, né? Vamos deixar pro próximo. A gente convidou a galera que sonha bastante aí. Alguém que realmente sonha. Eu pensei que o Daigo ia falar que tinha pesadelo com um exame de toque. Eu também achei. Uma Eric tem. Ah, isso não é tão traumatizante, não, vai. Então, beleza, galera. Sonhem, bons sonhos, abraço e até semana que vem. Bons sonhos, boa noite. Como disse Terry no anime do Fatal Fury, antes de dar um soco no cara. Ah, eu tô com uma fome muito violenta. Bem, aliás, me perguntaram no Twitter essa boa semana. Boa noite, pá! Qual é o Patreon do Baixo Frente Soco que eu não encontro? Amigo, é secreto. Ah, vai se fuder. Ih, é verdade, o cara mandou pro e-mail. Tem uma dica. Tem as palavras baixo, frente e soco e eu acho que elas são juntas, uma palavra só. É. Isso. A dica é que é baixo, frente e soco. Eu vou te dar uma dica. Se você procurar Patreon e baixo, frente e soco no Google, de qualquer forma, você vai achar. Cara, se você procurar baixo, frente e Patreon, você acha. Se você não achou, você baixo, Patreon, soco, frente. Nossa, realmente, cara. Eu achei. Não achou que não quer. Vamos responder não. O cara quer dar dinheiro pra gente, mas eu vou deixar essa pra, por conta dele. Tem mais é que se faz. Não, você vai deixar pra gente. Frente e o lance é se você realmente quiser nos dar dinheiro. Frente, soco, baixo. Cara, se procurar Patreon. Patreon, baixo, soco, já vem. Não precisa. Não, e depois as paradas que vem depois é tipo. Cada vez que o Patreon secreto do Baixo Frente Soco, Patreon secretão do BFS. Por que, que a gente fala Patreon, na verdade? Os americanos falam Patreon. Falam? É? Falam, não é Patreon, gente. Mas uma daquelas de palavras. É daqueles negócios tipo Chrono Trigger. É, tipo Chrono Trigger, né, cara? Ou Engine. Eu gosto de Engine do jogo. Engine do jogo. Aí, lá, o segundo link é uma postagem da página do Facebook dizendo que cada vez que o Patreon secreto do Baixo Frente Soco é descoberto, uma gota de Black Onyx ser vertido em lágrimas da brodagem. É isso. Aí, vamos impulsionar essa publicação, por bora, favor. Bora, publicar. Isso é só a verdade. De julho de 2015. Bora pagar para os bots no Facebook. Vou impulsionar a publicação. Suburbanos escravos. Vambora. Valeu. Abraço, gente. Bom. Caralho, moral, preciso compartilhar isso com alguém. Vindo pra casa agora, falei com você, tô virando aqui do lado do bar, vindo pra casa, falando no telefone. Caralho, cai uma amêndoa na cara do meu celular, mané. Derruba o meu telefone da minha mão na hora. Cai o telefone no chão de quina, quebra a porra da tela toda do meu celular, cara. Não acredito nisso. Que bagulho escroto, cara. É o diabo, mano. Na moral, tem como, cara.